assumo os pecados. Os ventos do norte não movem de mim, e o que me resta é só gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os futuros, quebrei a lança.